Training vem com The Clash nas 500 mais aqui, exposição de número 419. 420, Catherine the Waves Walking on Sunshine. 421, Nirvana Wanna Plane. 422, Ganga Jam Give Some Loving. 423, Yura Hip Easy Living. Posição de número 424, Supertramp Breakfast in America. 425, Duran Duran Ordinary World. 5:45, intervalo, a gente volta já com as 500 mais. Em 2025, eu desejo muitas coisas boas para você que ainda não é cliente C6 Bank. Desejo até 3,5 pontos por dólar, igual eu tenho com o cartão C6 Carbon. Desejo câmbio na hora em dólar e euro, num único app, como a C6 Conta Global faz. Desejo proteção para sua conta e a inteligência do JP Morgan Asset Management para investir. Em 2025, desejo que o seu banco